Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Hoje vamos saber que importância têm as células estaminais no combate a várias doenças. Vamos escutar um jovem investigador, Gonçalo Rodrigues, tem apenas 24 anos, estuda as células estaminais pluripotentes. Neste programa vamos também falar de alimentação, dos prémios Nobel e de Manuel Valadares, um nome a ter em conta na longa lista de personagens da ciência portuguesa. Manuel Valadares abriu caminho para o estudo da física atómica e nuclear em Portugal logo no princípio do século XX. São estes os destaques desta emissão de Ciência em Sintonia. Gonçalo Rodrigues é aluno de doutoramento no Instituto Superior Técnico de Lisboa. O jovem de 24 anos tem em mãos um projeto de investigação na área das células estaminais. Em particular, estuda as células estaminais pluripotentes. Objetivo? Contribuir para a cura de determinadas doenças. Já vamos saber quais. Interessa, antes de mais, saber o que são células pluripotentes. Gonçalo Rodrigues começa por explicar que é um tipo de células estaminais. As células estaminais podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade de diferenciação. As células multipotentes conseguem se diferenciar no número restrito de células dos nossos tecidos, consoante a categoria de onde vêm, a linhagem de onde vêm. As células pluripotentes, por exemplo, que são equivalentes às células embrionárias, conseguem se diferenciar em todos os tipos de tecido do nosso corpo. Têm um caráter muito mais potente na sua capacidade de diferenciação. No caso das células pluripotentes, que são aquelas com que eu trabalho, hoje em dia podem ser obtidas de várias formas. Há células estaminais embrionárias, humanas, de ratinho e de outros modelos animais, que são obtidas a partir de embriões fecundados in vitro. Ou seja, no caso dos humanos que recorrem a clínicas de reprodução medicamente assistida, normalmente o que é feito é que há vários embriões que são fecundados. Depois vão-se fazendo tentativas. A partir do momento em que o casal conseguiu que a senhora engravidasse, muitas vezes sobram embriões já fecundados que, se o casal não quiser ter mais filhos, são, no fundo, são um desperdício e não são utilizados. O que se fez, muitas vezes, nos últimos anos, foi aproveitar alguns desses embriões para derivar as células estaminais embrionárias que são utilizadas em investigação. Como devem calcular, isto levanta muitos problemas éticos. Depois há várias interpretações e não me cabe a mim fazer juízos sobre esse tipo de avaliação deste trabalho. Outro tipo de células estaminais pluripotentes são as induzidas. A descoberta destas células valeram ao britânico John Gurdon e ao japonês Shinya Yamanaka o Prémio Nobel da Medicina em 2012. As células pluripotentes induzidas não são mais do que uma célula diferenciada, como um fibroblasto, que é uma célula comum que há em abundância na pele, que, quando em contacto com fatores característicos de células embrionárias, células pluripotentes, consegue retomar o metabolismo e no fundo, todo o fenótipo que é característico das células pluripotentes. Consegue andar para trás. E isto é muito significativo, porque o que nós vamos conseguir fazer no futuro é pegar num fibroblasto de um paciente que pode... Fibroblasto é uma célula abundante no estroma e na pele, por exemplo, há em muitos tecidos conjuntivos, mas no fundo é uma célula abundante que nós temos nos nossos tecidos e relativamente simples, bem caracterizada. E foi um modelo utilizado para fazer a reprogramação por ser abundante. E então conseguimos reprogramar um fibroblasto, mas também conseguimos reprogramar outras células. Nós focamos-nos no fibroblasto porque é de fácil acesso. E então esse fibroblasto vai conseguir voltar para o tal estádio de pluripotência, em que depois se consegue dividir muitas vezes e dar origem a um número muito grande de células, coisa que antes de ser reprogramado não conseguia. E a partir desse momento nós in vitro conseguimos diferenciar essas células para um tecido que nos interessa. Então vamos imaginar que o paciente precisa de um transplante de rim e não há dadores, que é um problema que é cada vez mais grave na nossa sociedade, porque há falta de dadores de órgãos e de rins, nomeadamente. Nós conseguimos reprogramar células pluripotentes desse paciente, expandi-las. Conseguimos, quando eu digo conseguimos, é num futuro relativamente longínquo, mas é virtualmente possível reprogramar células desse paciente, expandi-las, diferenciá-las nos diferentes tipos de células do rim, construir tridimensionalmente num molde específico um rim que pode vir a ser funcional e pode ser transplantado. Porquê é que isto é importante? Porque como a célula origem deste rim tem o mesmo ADN do paciente, que a doou, não vai haver rejeição. E aí é que está a promessa das células estaminais e das células estaminais pluripotentes. É a sua capacidade, neste momento virtual, para conseguir regenerar qualquer tecido e curar um grande tipo de doenças e episódios. Ora, na prática, Gonçalo Rodrigues procura estudar a diferenciação e a purificação de células estaminais pluripotentes. O meu projeto foca-se na purificação de células que são diferenciadas a partir de células pluripotentes in vitro, no laboratório. E o que eu quero fazer é selecionar de uma mistura de células heterogénea as células que me interessam para uma aplicação futura. E essa aplicação pode ser o desenvolvimento de uma plataforma celular homogénea onde eu posso testar fármacos para a indústria farmacêutica, ter células humanas onde pode ver quais são as consequências da aplicação de uma droga qualquer. Pode ser o estudo do desenvolvimento de uma patologia que no fundo é modelada in vitro. O que é que eu quero dizer com isto? Como nós conseguimos derivar células estaminais pluripotentes de qualquer pessoa, podemos derivá-las de doentes com doenças raras. Por exemplo, o síndrome de Rett é um exemplo, mas pode ser a trissomia 21 ou outro tipo qualquer de pacientes crónicos e com doenças genéticas que são ainda mal compreendidas. Nós podemos pegar nessas células, reprogramá-las, expandi-las, diferenciá-las no tipo de células que têm um defeito. No caso do síndrome de Rett, há neurónios corticais que funcionam mal e por isso é que os pacientes têm essa condição. E in vitro conseguimos olhar para os neurónios que são desse doente, que nós derivamos in vitro, mas que são desse doente, e conseguimos perceber o que é que está a acontecer e o que é que está a correr mal e como é que se caracteriza essa doença ao nível molecular e ao nível da expressão das proteínas. Isso é uma ferramenta para o estudo de doenças também. Depois, em último caso, e num futuro ainda longínquo, essas células purificadas, que são já uma população homogénea, podem vir a ser utilizadas em transplantes celulares para restituir a função ou para eventualmente ser a cura de um problema. No caso de lesões da medula espinal, por exemplo, os doentes ficam completamente condicionados de várias formas para o resto da vida. Hoje em dia há grandes limitações no tratamento destas lesões. E se nós conseguíssemos ter células nervosas que pudessem substituir aquelas que estão danificadas, eventualmente poderíamos restituir a função desses pacientes. E essas células precisam de ser purificadas antes de serem transplantadas. E porquê é que é importante a purificação das células? Nós, in vitro, por mais otimizado que seja o protocolo de diferenciação, nunca vamos conseguir que 100% das células pluripotentes que temos se transformem em, por exemplo, 100% de neurónios corticais. Os protocolos de diferenciação vão sendo cada vez mais eficientes, mas nunca vão chegar aos 100% de eficiência, porque a heterogeneidade é fundamental para uma diferenciação equilibrada. no desenvolvimento embrionário, que no fundo é o que nós tentamos reproduzir in vitro muitas vezes, há uma diferenciação muito heterogénea que dá origem aos diferentes tipos de tecidos que nós temos no nosso corpo. In vitro, por mais que nós queiramos evitar essa heterogeneidade, porque representa um gasto extra, se eu quero neurónios corticais, não devia estar a perder tempo a alimentar, nem recursos para alimentar células que se vão diferenciar em células do osso ou células do músculo liso, porque o que me interessa são os neurónios corticais, se continuarmos nesta linha de pensamento. Mas por mais que otimizemos os protocolos, nunca vamos ter os 100% de eficiência. E então, quando acabarmos a diferenciação, vamos ter que selecionar os neurónios corticais que são o que nos interessa, por exemplo, mais uma vez. E é essa seleção que eu estou a tentar otimizar e no fundo desenvolver, porque hoje em dia não há nenhum método de separação que consiga responder a esta dificuldade, que é separar com precisão as células de interesse. Um projeto desafiante para Gonçalo Rodrigues. As células estaminais pluripotentes, quando injetadas por engano, representam perigo para os pacientes, provocam tumores benignos. É o que a investigação do jovem cientista quer evitar. O meu projeto é relevante porque, embora as células estaminais pluripotentes tenham um potencial muito grande por se conseguirem dividir rápido, ou seja, por se conseguirem multiplicar num curto espaço de tempo e por se conseguirem diferenciar em qualquer tecido, apesar desse potencial, elas representam um perigo para os pacientes. Porquê? O facto de se dividirem muito rapidamente faz com que, se elas forem injetadas em pacientes, possam vir a dar origem a tumores chamados teratomas. Pronto. Este risco faz com que haja muito receio em aplicar este tipo de células ou células diferenciadas a partir de células pluripotentes, porque podem haver células pluripotentes a serem injetadas, por engano, nos pacientes. E se isso acontecer, essas células podem dar origem a tumores benignos, mas tumores que têm que ser removidos. Ou seja, esse risco neste momento está a atrasar o progresso na área das células estaminais pluripotentes, porque há muito receio em trabalhar com células que, na pior das hipóteses, podem dar origem a tumores quando injetadas em pacientes, e o que não é admissível. Portanto, a capacidade de separar as células diferenciadas e selecionar as células de interesse vai fazer com que todas as células pluripotentes perigosas que possam permanecer nas culturas de células diferenciadas não sejam injetadas nos pacientes. E isso também é uma parte muito importante do meu trabalho, que é selecionar células de interesse e garantir que células potencialmente tumorogénicas não são utilizadas nas aplicações clínicas, sejam elas desenvolvimento de novos fármacos, estudo de doenças in vitro ou transplante das células em pacientes. E é uma área relevante num futuro longínquo, porque o número de doentes com problemas de doenças neurodegenerativas, doenças no fundo do foro neurológico, tende a aumentar no futuro. E isto está relacionado com o envelhecimento da população e com o aumento da esperança média de vida. A capacidade de modelar in vitro, ou seja, compreender in vitro este tipo de doenças neurodegenerativas, pode ajudar muito a desenvolver fármacos para essas doenças. Para além disso, há doenças como esclerose múltipla amiotrófica, acho que é, que podem beneficiar muito do transplante de células neuronais. Ou seja, num futuro longínquo, estas células podem vir a dar origem à cura de muitas doenças para a qual hoje em dia ainda não há solução, para as quais ainda não há solução. Quanto a aplicações práticas em humanos, ainda é algo que pode demorar várias décadas. Todos os investigadores na área das células estaminais têm muita cautela quando fazem promessas, e eu também quero ter, da experiência que tenho no laboratório. O primeiro ensaio clínico com células humanas pluripotentes induzidas está agora a decorrer no Japão. E as células foram reprogramadas pela primeira vez em 2007, ou seja, vai fazer agora 7 anos, mais ou menos. Até o ensaio clínico acabar e poder resultar daí uma terapia, tem que passar no mínimo 15 anos, que é o processo de desenvolvimento dos fármacos e de terapias celulares também. Por isso são, na melhor das hipóteses, 22 anos desde a descoberta das células pluripotentes induzidas até a aplicação desse tipo de células em pacientes. Seria ótimo, é um prognóstico bom. Ou seja, se nós quisermos imaginar rins ou órgãos feitos a partir de células pluripotentes induzidas, ou seja, que vão evitar a rejeição desses órgãos porque têm o mesmo ADN dos pacientes, temos que jogar com muito mais desafios que ainda estão por superar. Por isso, eu teria que dizer 40 anos, 50 anos, por essa razão. Muito se tem ouvido falar de células estaminais nos últimos tempos. Podem ser utilizadas no combate a várias patologias, por exemplo, na cicatrização de queimaduras. São células especiais e que podem vir a ser muito importantes no nosso dia-a-dia, porque vão possivelmente apresentar a solução para muitas doenças que ainda não têm cura. Já vamos ver porquê. Mas as células estaminais, o que têm de diferente é que conseguem dividir-se muito rapidamente, conseguem renovar-se mais rápido que as células diferenciadas, as células que constituem todos os nossos tecidos, grosso modo, e conseguem diferenciar-se. Ou seja, as células estaminais têm um caráter multipotente ou pluripotente, consoante as suas capacidades de diferenciação, para se tornarem, por exemplo, as células multipotentes hematopoéticas, conseguem-se diferenciar em todos os tipos de células do sangue. As células multipotentes neurais conseguem-se diferenciar em vários tipos de neurónios, enquanto que um neurónio dopaminérgico já não se consegue transformar num neurónio GABAérgico, porque já se diferenciou naquele tipo de célula. Portanto, porquê que isto é importante? Porque se nós tivermos um conjunto grande, um número muito elevado de células estaminais que conseguimos controlar, podemos diferenciá-las num tecido de interesse, que pode ser qualquer um. Ou seja, se nós tivermos uma queimadura, um paciente com uma queimadura, e precisarmos de células da pele para tratar essa queimadura de uma forma mais rápida, podemos eventualmente diferenciar células estaminais em células da pele, porque estas se dividem muito rapidamente e conseguimos cultivá-las in vitro, e depois transplantá-las, ou seja, aplicá-las na queimadura e esperar que essas células tenham um papel benéfico na cicatrização da queimadura. Esta é uma área vasta pela qual o jovem Gonçalo Rodrigues se interessou ainda na licenciatura em Engenharia Biomédica. A Engenharia Biomédica surge como uma engenharia que tem como objetivo fazer a ponte entre o que são as máquinas na medicina e os médicos. Grosso modo. Portanto, os engenheiros biomédicos têm a obrigação de falar a linguagem dos médicos e a linguagem dos engenheiros, que muitas vezes é muito diferente. E, portanto, o seu papel é importante, no sentido em que ajudam os engenheiros, e como engenheiros têm facilidade em perceber aquilo que os médicos querem. E os médicos, no fundo, são quem, na área da medicina e nos cuidados de saúde, têm contacto direto com os pacientes e têm um contacto direto com o que são as necessidades do sistema e dos pacientes. E os médicos, quando tentam transmitir essas necessidades aos engenheiros, muitas vezes os engenheiros não conseguem perceber o que é que os médicos precisam, ou os engenheiros acham que os médicos precisam de outra coisa completamente diferente. Pronto, este tipo de falta de comunicação é muitas vezes superado com a presença de um engenheiro biomédico. Em Portugal ainda não é hábito haver engenheiros biomédicos nos hospitais, vai começar a ser, mas nos Estados Unidos já há muitos anos que os engenheiros biomédicos são parte integrante dos quadros dos hospitais e têm um papel importante em tudo o que é a programação dos sistemas informáticos no hospital e na área de saúde. Têm um papel importante na reparação das máquinas de ressonância magnética, de raio-x, de ecografias, etc. Têm um papel importante na área da biomecânica, no desenvolvimento de próteses, que vão começar a aparecer agora, que conseguem têm uma parte implantada no paciente e conseguem mover-se de acordo com a vontade do paciente. Enfim, tem muitas áreas de desenvolvimento e é um curso que no fundo nos dá a formação necessária para sermos capazes de compreender os médicos e dar-lhes aquilo que eles necessitam. É graças à Bolsa de Investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia que Gonçalo Rodrigues se dedica em exclusivo à investigação. A maioria das bolsas de doutoramento em Portugal neste momento são atribuídas por uma instituição chamada Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é maioritariamente financiada pela União Europeia. Por cada 8 euros atribuídos, segundo a entrevista da doutora Elvira Fortunato, cada 8 euros atribuídos, 7 são da União Europeia. E essas bolsas são atribuídas com base no mérito dos candidatos. E esse mérito é avaliado no currículo académico, em termos de médias no mestrado. É avaliado em termos de currículo na área da investigação, se já tem publicações ou não. E é avaliado em relação ao projeto que têm planeado para o seu doutoramento, qual é a relevância e a qualidade do projeto, o que é que acrescenta ou não, e também a instituição onde vão realizar os estudos. Por isso, o que acontece na maior parte das vezes é que os orientadores e os investigadores e responsáveis pelos laboratórios de investigação acabam por ou convidar ou no fundo aliciar os alunos que estão a trabalhar com eles para concorrerem às bolsas de doutoramento, e depois os alunos podem escrever os seus planos, podem ser ajudados pelos orientadores e concorrem, no fundo, já com o apoio da instituição onde já estiveram a trabalhar. Ou então têm um contacto e há uma reunião previamente para concorrerem a essa bolsa de doutoramento em conjunto, no fundo. A bolsa é atribuída ao aluno, mas necessita de uma instituição para realizar o seu projeto. O financiamento é de 980 euros mensais. Esta atribuição, assim como qualquer outra bolsa de investigação, tem regras. Regras que agora o jovem cientista nos explica. A bolsa é atribuída até um máximo de 4 anos, 48 meses. Se o aluno apresentar a tese antes, a bolsa acaba, assim que é apresentada a tese de doutoramento. E ao fim de 2 anos, o aluno já não pode desistir sob pena de ter que devolver o valor que recebeu até essa data se não apresentar uma tese de doutoramento, que faz algum sentido. Se a Fundação investiu em 24 meses de bolsa, o aluno está obrigado a apresentar o trabalho desenvolvido durante esse período de tempo. Nós temos um contrato de exclusividade e não podemos receber dinheiro com a Fundação, não podemos receber dinheiro por outra via. Não podemos trabalhar recibos verdes, não podemos trabalhar noutra empresa, ou seja, temos que dedicar todo o nosso tempo ao projeto de investigação. Ao contrário de muitos, Gonçalo Rodrigues, depois de terminar o doutoramento que agora está a fazer, quer continuar em Portugal. Vê-se a trabalhar numa empresa com a missão de desenvolver projetos na área da medicina regenerativa, sobretudo novos produtos. Depois do doutoramento, para ser honesto, e isto, a nossa opinião muda muitas vezes ao longo da vida, mas para ser honesto, neste momento eu gostava de conseguir integrar a equipa de desenvolvimento de uma empresa na área de medicina regenerativa, ou seja, continuar a ter um papel importante no desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos, mas na área empresarial. Idealmente cá. Eu cada vez mais me apercebo que Portugal é um país excepcional em termos meteorológicos, em termos de segurança, em termos de do nosso multibanco ser o melhor do mundo, pequenas coisas que me fazem cada vez mais dar valor ao nosso país, que é um defeito que nós temos e muitas vezes nos esquecemos de fazer. Mas de facto nós temos muita sorte. E se fosse possível integrar uma empresa ambiciosa cá, que tivesse o objetivo de desenvolver um produto relevante a nível mundial na área da medicina regenerativa, teria todo o gosto em tentar ajudar essa empresa, sem dúvida alguma. Agora, tenho noção de que Portugal não é o melhor país para que novas empresas se instalem ou se tentem desenvolver. E muitas vezes essas barreiras acabam por fazer com que empresas interessantes e empresas mais ambiciosas cediem as suas áreas de desenvolvimento noutros países e que acabem por atrair depois a mão de obra que se interessa pelo desenvolvimento para esses países. Qualquer cientista tem de publicar resultados dos estudos que realiza. É uma forma de partilhar o que faz com investigadores de todo o mundo e também obter bolsas de financiamento para prosseguir a investigação. Ora, publicar artigos científicos regulares não é, para já, o objetivo de Gonçalo Rodrigues, porque, segundo ele, a publicação constante pode ser uma entrave à qualidade da pesquisa. A minha visão neste momento, e eu devo agora dizer que sou aluno de doutoramento há um ano, ou seja, sou muito novo nesta área, mas a sensação que eu tenho e que tive quando comecei a relacionar-me mais com investigadores é que, infelizmente, há uma pressão muito grande para publicar. Eu digo infelizmente porque, por vezes, essa pressão faz com que o trabalho que é publicado não tenha tanta qualidade. Sim, é óbvio que se um cientista não publicar, não está a contribuir. Até aí estamos de acordo. Porque se um cientista está a fazer algo de relevante, esse algo de relevante tem que ser partilhado. E a forma melhor de partilhar o que foi feito é através de publicações. Sejam essas apresentações orais, pósteres, artigos científicos internacionais que têm um fator de impacto melhor e que são, de facto, como disse, depois lidos e interpretados por outros investigadores que hão de reproduzir esses resultados e dar continuidade e melhorar o trabalho e, no fundo, continuar com o progresso. Agora, eu, como estudante de doutoramento, já publiquei um artigo agora. É um artigo que eu gosto pessoalmente e acho que tem o seu quê de relevante, mas o meu foco no dia-a-dia não é de todo publicar. Eu ainda não tenho essa preocupação, porque é importante para os alunos de doutoramento terem artigos publicados para serem reconhecidos como bons trabalhadores, mas ainda não tenho essa preocupação e ainda me posso dar ao luxo de pensar no dia-a-dia em desenvolver e fazer experiências úteis e elegantes e arriscadas. E ao ter essa postura, espero vir a desenvolver um trabalho de qualidade, e se esse trabalho tiver qualidade, automaticamente eu acabarei por publicá-lo. E gostava que esta continuasse a ser a minha linha de pensamento, apontar para desenvolver um trabalho de qualidade, de uma forma produtiva, ou seja, eficiente e rápido no desenvolvimento das experiências e na obtenção de resultados. E acho que se a abordagem for essa, a consequência direta será a publicação. Agora, fazer o contrário e focar numa publicação, acho que pode não ser benéfico, no sentido em que o trabalho pode não ser tão bom e pode ser menos relevante e, no fundo, pouco útil. E para o futuro, Gonçalo Rodrigues tem fortes convicções. Eu gostava de dar um contributo relevante. E com isto é uma resposta vaga, mas o que eu gostava mesmo era conseguir criar algo capaz de gerar valor. Eu gosto muito de investigação e é muito importante tentarmos ir para lá do que são os nossos conhecimentos agora, mas é muito importante que esses novos conhecimentos sejam úteis para a sociedade. Então eu não posso esquecer que tenho esta missão focada de trabalhar na separação de células derivadas de células pluripotentes e tenho que lembrar-me de que isto pode ser importante para, num futuro, as aplicações com células estaminais pluripotentes sejam seguras, porque é este tipo de purificação que vai garantir a qualidade das células que depois vão ser transplantadas. Ou seja, se eu conseguisse com este projeto a desenvolver um método fiável e específico para a purificação de células diferenciadas, acho que seria já muito benéfico e capaz de gerar valor. E neste momento é esse o meu objetivo. Gonçalo Rodrigues é investigador no Laboratório de Bioengenharia de Células Estaminais e Medicina Regenerativa do Instituto Superior Técnico. Foi descoberta uma segunda linguagem escondida no ADN. Este código contém informação que deve ajudar a clarificar as mutações genéticas presentes nas doenças. São conclusões publicadas na revista científica Science. Durante muito tempo, após a decifração da estrutura do ADN, no início dos anos 60 do século XX, os cientistas pensaram que o código genético das células continha apenas a informação necessária à produção das proteínas do organismo. Esta era, até há pouco tempo, a visão dominante. Agora, investigadores na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluíram que o genoma usa o código genético para escrever duas linguagens em simultâneo, ou seja, além de que permite comandar o fabrico de proteínas, uma outra dá as instruções às células para determinar o controle dos diferentes genes. A razão por que demorou tanto tempo a ser descoberta é que uma linguagem é escrita por cima da outra, assim justifica um comunicado da Universidade norte-americana. O estudo avança que estes dois códigos no ADN evoluíram em consonância um com o outro. Os cientistas adiantam que o facto de o código genético poder, simultaneamente, escrever dois tipos de informação significa que numerosas alterações no ADN, que parecem modificar as sequências das proteínas, podem de facto causar doenças ao perturbarem os programas de controlo dos genes e mesmo da produção de proteínas. O comunicado da Universidade de Washington refere que durante mais de 40 anos, os investigadores presumiram que as mutações que afetavam o código genético apenas tinham impacto na forma como as proteínas são feitas. Agora sabe-se que esta suposição sobre a leitura do genoma humano não viu metade da fotografia. Estes resultados, acrescentam, sublinham que o ADN é um aparelho incrível de armazenamento de informação que a natureza explorou de maneiras inesperadas. O buraco do ozono não se vai curar antes de 2070. Investigadores ligados à Agência Espacial Norte-Americana NASA afirmam que a proibição mundial de utilização de químicos que destroem a camada de ozono da Terra pouco efeito teve. As alterações registadas anualmente nas dimensões do buraco da camada de ozono existente sobre a Antártida são resultado de variações naturais das correntes atmosféricas e não um sinal de recuperação. É o que diz um estudo da NASA intitulado AURA. É um projeto que mede as alterações atmosféricas. Os investigadores esclarecem que o ozono é produzido nos trópicos, mas é transportado pelos ventos para a região polar. Os dados mais recentes permitem concluir que a simples medição do tamanho do buraco da camada de ozono não é a melhor forma de perceber até que ponto a atmosfera do planeta está a recuperar. Os investigadores preveem que só a partir de 2025 será possível começar a registar resultados da proibição de libertação para a atmosfera de substâncias químicas destruidoras de ozono, os clorofluorcarbonetos, decidida nos anos de 1990, e que não é expectável que o buraco esteja curado antes de 2070. A camada de ozono, que se situa a cerca de 20 a 30 km acima da superfície do planeta, serve como proteção dos raios ultravioleta do Sol, capazes de provocar cancro na pele e outras doenças no ser humano. Está a ouvir Ciência em Sintonia. Tempo agora para falar dos Prémios Nobel. Referências da ciência e não só, os Nobel são todos os anos uma forma de reconhecer mérito aos trabalhos dos investigadores que contribuem para um mundo melhor. Essa é a filosofia que presidiu à criação da Fundação e atribuição dos prémios, que nasceram de forma curiosa. Vale a pena ouvir. Especula-se que o ponto de partida terá sido um engano jornalístico. Alfred Nobel, famoso pela invenção da dinamite, estava perplexo ao ler o obituário de um jornal francês que abordava a morte do irmão como se fosse a sua própria morte. E ficou ainda mais chocado ao encontrar no texto a expressão mercador da morte, um termo associado ao próprio nome devido ao facto de ter sido ele a descobrir a dinamite. Foi nesse momento que Alfred Nobel decidiu deixar expresso em testamento que uma parte substancial da fortuna que tinha acumulada deveria ser direcionada para criar uma instituição que laureasse os seres humanos que mais contribuíssem para o avanço da humanidade em diversas áreas, independentemente da nacionalidade, do género ou da etnia. Estavam assim criados os Prémios Nobel, que já têm mais de um século. Os primeiros foram atribuídos em 1901 data da criação da Fundação Nobel, e desde aí uma extensa lista de nomes tem visto reconhecimento público por contributos no campo da física, química, fisiologia e medicina, literatura, paz e economia. O Prémio da Economia, na verdade, não faz parte do projeto inicial de Nobel e nem diz respeito à instituição à qual o cientista emprestou o nome. O prémio é atribuído pelo Banco Central Sueco em memória de Alfred Nobel, cujo critério de seleção e prémio monetário atribuído é similar aos restantes prémios promovidos pela Fundação, mas não tem a ver diretamente com a Fundação Nobel. Voltamos hoje ao tema da alimentação. Nos instantes que se seguem, vamos dar conta de um estudo que caracteriza a alimentação dos jovens que frequentam o 8º e o 11º ano de escolaridade no Conselho de Coimbra. É uma dissertação de mestrado de Isabel Maria Andrade, onde se aborda a questão da nutrição do adolescente, alimentação escolar, comportamento no adolescente e exercício físico. O estudo teve como objetivo caracterizar a alimentação praticada ao longo do dia nos estabelecimentos de ensino público e privado do Conselho de Coimbra, alunos de 8º e 11º ano. A amostra foi constituída por 217 alunos que frequentavam 10 estabelecimentos de ensino. A investigação verificou algumas práticas desadequadas, como o número de refeições, o baixo consumo de sopa, de fruta e a baixa adesão a atividades físicas ou o simples facto de caminhar. Verificou-se que os alunos do ensino privado praticam uma alimentação mais saudável que os do ensino público. Os inquiridos referiram realizar mais de 4 refeições por semana no refeitório da escola, sobretudo no 8º ano de escolaridade. Os jovens que não utilizam o refeitório escolar realizam o almoço em casa, 100% no caso do ensino público e 50% no privado. No 11º ano, os que optam por não realizar o almoço no refeitório habitualmente almoçam fora de casa, mais de 55%, ou então almoçam em casa, e neste caso são 44%. Em relação ao lanche, constatou-se que os alunos do ensino privado referem trazer mais vezes o lanche de casa. Em relação à aquisição de produtos no bar das escolas, isso acontece em ambos os anos de escolaridade, sendo que os do 11º do ensino público compram mais coisas no bar. Existe um número elevado de alunos que referem não consumir sopa, apresentando principalmente os motivos de não me apetece e de não gosto como argumento. Os principais motivos apresentados para o consumo inferior a 2 peças de fruta por dia foram não me apetece, 81%, é preciso descascar, mais de 7%, e não gosto, uma percentagem que chegou quase aos 5%. Entre o 8º e o 11º ano de escolaridade, há uma relação estatisticamente significativa no que se refere à opinião sobre as refeições na escola, tendo o ensino secundário, do público, em geral, uma opinião mais favorável. Estes são apenas alguns dados do estudo e depois há uma conclusão evidente. Trata-se de um grupo vulnerável face às influências externas do meio, sendo importante e urgente promover e trabalhar com eles, com os jovens do 8º e 11º ano, um modo para que sejam adquiridas competências que se reflitam em práticas alimentares saudáveis, com benefícios a curto e a médio prazo para a saúde. Nesta faixa etária é imprescindível que toda a comunidade fomente um estilo de vida saudável, no qual a alimentação tem, obviamente, papel fundamental. Posto isto, vamos escutar uma dietista do Hospital de Santa Maria em Lisboa, não para falar deste estudo ou deste caso em particular, vamos sim falar de uma forma abrangente de alguns mitos criados em volta da alimentação, mitos que são, é preciso desconstruir. O contexto, claro, de Sílvia Neves, a dietista do Hospital de Santa Maria em Lisboa, é o de uma alimentação saudável. É muito frequente ouvirmos que os farináceos engordam imenso. Este mito é completamente falso, pois o nosso peso só aumenta quando ingerimos mais calorias do que aquelas que gastamos. Continua a existir muita gente que acredita que o pão e todos os farináceos engordam e que, para perderem peso, têm de os eliminar totalmente da sua alimentação. Esta atitude está completamente errada, muito pelo contrário, estes alimentos devem fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável. Desde que não sejam confeccionados com gorduras ou alimentos ricos em gordura, não têm muitas calorias. Assim, não dispensa o arroz, a massa, a batata, o pão e todos os outros farináceos na sua alimentação diária. Preocupa-se preocupe-se sim em fazer algum exercício que ajude a gastar os pequenos exageros alimentares que faz ao longo do dia. São muitas as dúvidas alimentares levantadas pela sociedade de hoje. A dietista Silvia Neves esclarece uma das questões mais frequentes. Acontece-nos muitas vezes aparecerem-nos doentes que estão a fazer dietas já, antes de consultarem os nossos serviços, e que eliminam completamente pão, arroz, massa, batata, com o intuito de emagrecer, e ao fim e ao cabo acabam por notar que até perdem muito peso. E depois consultam-nos para saber porquê. Então, o motivo é fácil, é porque os farináceos são muito importantes na nossa alimentação e quando nós não os ingerimos, estamos a originar um déficit no nosso organismo. É muito importante que os comamos, como eu já tinha dito, é importante sim não usar os fritos, não fazer, por exemplo, massas folhadas, esses sim são alimentos muito ricos em gordura. Agora, pão perfeitamente normal, arroz, massa, independentemente de ser integral ou não, deve ser comido com moderação, tal como nós podemos ver na roda dos alimentos. Outro tema que suscita sempre muito interesse é qual é a diferença entre os alimentos diet ou dietéticos e os alimentos light. Existe realmente uma diferença que é importante que toda a gente saiba quando vai comprar estes produtos e os pretende ingerir. Os alimentos diet são aqueles aos quais foi retirado um ou mais ingredientes do seu produto original. Por exemplo, quando nós compramos um alimento sem açúcar, ou um alimento sem gordura, ou um alimento com nenhumas proteínas, isento de proteínas. Um alimento light não é bem a mesma coisa, tem uma redução de um dos seus ingredientes, ou seja, não quer dizer que não tenha completamente. Nós quando compramos um sumo light, não quer dizer que não tenha completamente açúcar. O açúcar foi reduzido. O diet não. O diet não terá, supostamente, açúcar ou outro constituinte qualquer. Por exemplo, as batatas fritas light têm um menor teor de gordura, mas isso não significa que não tenham gordura, não é? É muito frequente. Temos de ter então em atenção que um alimento pode ser diet e, por esse motivo, não ter menos calorias. Por exemplo, um chocolate que seja diet muitas vezes tem mais calorias do que um chocolate normal, apesar de ser restrito em açúcares. Isto acontece porquê? Porque, apesar dele ser diet, retiraram-lhe o açúcar, mas acrescentaram-lhe mais gordura, tornando o alimento mais calórico. Silvia Neves, dietista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, fala também de uma categoria específica de alimentos particularmente importantes para a saúde. Os alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir, também intervêm na prevenção e redução do risco de algumas doenças. Estes alimentos possuem alguns compostos que atuam sobre os processos metabólicos do nosso organismo, prevenindo ou diminuindo o aparecimento de doenças. As características dos alimentos funcionais podem fazer parte da constituição do alimento comum que nós encontramos no dia-a-dia, como é o caso das fibras e dos antioxidantes, vitamina C, vitamina E, presentes em frutas, verduras, legumes e cereais integrais. No entanto, estes alimentos funcionais também podem ser produzidos industrialmente através da adição de ingredientes aos produtos naturais, como é o caso do leite fermentado, dos iogurtes ricos em lactobacilos, dos biscoitos ricos em vitaminas, dos cereais de pequeno almoço ricos em fibras, dos leites enriquecidos com minerais ou ácidos gordos ômega 3. No entanto, tem de se ter em atenção que o consumo destes alimentos funcionais industrializados deve ser sempre associado a uma alimentação saudável e à prática do exercício físico regular. No nosso dia-a-dia, na nossa alimentação, temos muitos alimentos que são alimentos funcionais, como é o caso, como eu já tinha dito, das frutas, das verduras, dos legumes, dos cereais. Muitas vezes optamos por não fazer uma alimentação tão variada e recorrer a estes suplementos industriais, estes alimentos industriais que também são alimentos funcionais. No entanto, o ideal é associar as duas coisas, fazer uma alimentação saudável e, se necessário, também tomar um alimento funcional, mas industrializado. Silvia Neves, dietista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Uma empresa portuguesa criou uma ferramenta que permite poupar na recolha de lixo através do computador. Trata-se do Easy Waste. É um programa informático que mede o nível de enchimento dos caixotes do lixo e calcula a rota mais inteligente para os caminhões seguirem até ao destino. A tecnologia permite recolher mais contentores em menos tempo. Desenvolvido pela empresa Compta, o projeto, que já ganhou o Green Project Awards em 2012, está pensado para a exportação, o que permite à empresa gerar negócio e postos de trabalho. Além de se gastar menos combustível, reduz também o impacto ambiental. A empresa promotora garante que o Easy Waste fica pago em 12 meses só com a poupança de combustível. O ramo mais antigo da árvore dos animais é o das nozes do mar. São parecidas com as medusas e também conhecidas como águas-vivas de pente, devido aos característicos grupos de cílios que utilizam para nadar. A sequenciação do primeiro genoma de uma destas criaturas aquáticas gelatinosas poderá implicar uma reorganização da árvore da evolução animal. Até aqui pensava-se que o ramo mais próximo da base na árvore evolutiva dos animais pertencia às esponjas. Mas agora, cientistas norte-americanos leram pela primeira vez o genoma da noz do mar, um montinho de gelatina marinha transparente e irisada, e pensam que terão sido estes seres, parecidos com as medusas, os primeiros a separar-se do resto dos animais. Os resultados foram publicados na revista Science. A noz do mar é nativa das águas costeiras do Atlântico Ocidental. A equipa de investigadores comparou os mais de 16 mil genes do recém-sequenciado ADN da noz do mar com os genomas das medusas e das esponjas do mar e tiveram várias surpresas, explica a Science. Por exemplo, descobriram que os ctenóforos e os cnidários, que em tempos foram mesmo considerados como pertencendo a um único grupo, são na realidade ainda mais diferentes do que se pensava. Com base nos resultados genéticos, os cientistas sugerem que o ramo mais baixo a emergir do tronco na árvore da vida animal não é afinal o das esponjas, mas o dos ctenóforos, como a noz do mar. E concluem que talvez seja agora preciso reorganizar a árvore da evolução animal para a tornar mais conforme ao que revelam os genes. O estudo avança que estes dados também representam uma valiosa janela para determinar a ordem dos acontecimentos que conduziram à incrível diversidade que vemos hoje no reino animal. Estão a ouvir Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. No Ciência em Sintonia, hoje já lhe falámos do projeto que o jovem investigador Gonçalo Rodrigues tem em mãos, no campo das células staminais. Abordámos também a importância de uma alimentação saudável nos mais jovens. Agora, quase no final de mais um programa, recordamos Manuel Valadares, que se distinguiu no estudo da física atómica e nuclear. É uma figura marcante da ciência portuguesa do século XX. Manuel Valadares nasceu em Lisboa em fevereiro de 1904. Foi professor de Física na Faculdade de Ciências e por lá ficou como professor assistente a partir de 1927. 2 anos mais tarde, acumulava também as funções de assistente no Instituto Português de Oncologia. O tema da radioatividade começava a fascinar Valadares. Graças a uma bolsa de estudo, vai para a Suíça estudar no Instituto do Rádio de Genebra. O início dos anos 30 levam-no até França, onde foi aluno de Marie Curie, em Paris. A experiência de trabalhar de perto com a primeira cientista a receber 2 prémios Nobel em áreas científicas, física e química, despertou ainda mais o interesse de Valadares em seguir pela via da investigação da radioatividade. Depois de Paris, o investigador português fez as malas e partiu para a Itália, onde, durante 1 ano, desenvolveu uma série de pesquisas, orientando as investigações para a física nuclear e para a radioatividade, em particular, para o estudo dos espectros de raio-x. O regresso a Portugal dá-se em 1941. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa abriu-lhe as portas para reger a cadeira de Física, destinada aos estudantes de Medicina. É também sob a alçada do português que a investigação atómica e nuclear começa a ganhar forma no Laboratório de Física da Universidade. No início do verão de 1947, foi demitido pelo governo de Salazar, à semelhança do que aconteceu com outros destacados professores e investigadores da altura. Manuel Valadares volta a Paris, onde ocupa vários cargos académicos com um sucesso assinalável. Orientou inúmeras teses de doutoramento de investigadores em espectrometria de raio-x e física nuclear. Escreveu mais de 70 artigos. O trabalho do investigador português foi reconhecido em Portugal pela Academia de Ciências de Lisboa. Ganhou o prémio Artur Malheiros pelo trabalho de análise que realizou no campo da radioatividade. Foi ainda distinguido com o grau de oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. O reconhecimento veio também do estrangeiro. A Academia de Paris atribuiu a Valadares o Prémio de Lacaze pela investigação na área dos espectros dos raios alfa. Em 1978, foi eleito membro honorário da Sociedade Portuguesa de Física e, em 1981, a Universidade de Lisboa atribuiu-lhe o grau de doutor honoris causa. Morreu a 31 de outubro de 1982, com 78 anos. Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.